Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês, leitores e ouvintes do blog do podcast Soro Nerds. Estamos aqui mais uma vez começando mais um podcast do mês de julho de 2013, mês esse que é considerado um das férias escolares para alguns, férias escolares de faculdade, de cursinho, férias escolares no geral. E eu estou sozinho aqui comigo. Tenho o Frátio do meu lado esquerdo. Olá para todos. Frátio está aqui para comentar sobre o mundo rock atual. Temos principais novidades. Tivemos um mês de muitas agitações, não é, Rodrigo? Não, nenhuma, na verdade. Nenhuma? Não. Essa é a alcunha dele, então. Não. Agora, Luiz Beg está do meu lado direito. Luiz Beg que abriu a sua lata. Sem não, de água. Não. Sem conversar. Lata sem de conversar. Água. Vamos fazer jabá, que não estamos ganhando ainda. Sem jabá. Mas é uma lata de água, né? Água é, um chá gelado de cevada. Um chá gelado de cevada. Muito bem. Estamos aqui para comentar sobre os filmes do mês de julho, sobre os seriados, não necessariamente do mês de julho, mas acompanhando o mês de julho. Animes, que está conseguindo terminar finalmente, né? A série da Marvel. Aleluia! E também a Comic Con 2013, que rolou nesse mês de julho, foi um dos eventos mais importantes do mundo nerd. Assim como o Game Arts, aqui em Sorocaba, também foi um evento bem interessante. Na sua segunda edição, estivemos lá cobrindo o evento e conversamos também com o nosso amigo Gustavo Bocardi. Anime Friends, né? Você cobriu também. É verdade, Anime Friends foi em julho também, né? Anime Friends foi em julho. Uma fase cópia, né? Pra 2013. Vamos ver se a gente consegue comentar também um pouco sobre Anime Friends. Começaremos sobre filmes, Luiz Beg. Filmes? Qual filme? Esse é algum filme, Friends? Esse mês. No cinema. No cinema. É. Não. Mas lembra que no podcast passado a gente falou do Universidade de Monstro? Sim. Eu fui ver esse? Ah, sim, eu fui. Ver. Bom, divertido. Interessante. Você já tinha visto o primeiro? Eu não consegui. Os Monstros ver. S.A.? É, eu não consegui ver. Vi umas 200 milhões de vezes. É porque tem filho, criança, sabe? Aí vê um filme, quer ver todo dia, toda hora, o tempo todo. Bom, eu fica tenho, do lado eu tenho também. Primos pequenos, mas eles não são mais tão pequenos, né? Antigamente eu assistia desenhos por causa deles, mas ainda não tem esse acompanhamento. E você, Prat, conseguiu ver algum filme? Eu assisti muito filme só esse mês, foi o Guerra Mundial Z. Só? Só. Queria ter visto o Aliás. Foi um mês de férias mesmo, né? Estamos férias, inclusive. Não, assim. É até engraçado isso que eu vou falar, porque foi um mês de férias pra todos, menos pra mim. Eu nunca trabalhei tanto em julho. Foi um mês de junho inteiro, sem fazer nada, né? Vendo filmes, vendo seriados, vendo porrada de coisa. Aí, em julho, eu comecei a trabalhar naquela alta frequência. E eu peço desculpa também pros leitores do blog, porque um filme que a gente tava planejando pra poder comentar nesse mês de julho não foi possível, eu não consegui tempo pra ir no cinema. O tempo que eu consegui. Fui pro final de semana, acabei descansando e tal. E assisti alguns filmes, a maioria dos blockbusters, né? Vi o Homem de Aço, vi o Wolverine. Queria ter visto o Cavaleiro Solitário. Inclusive foi um mês de estreia de filmes de heróis diversos. O Homem de Aço, eu acho que correspondeu às expectativas. Embora, como tinha denunciado na crítica, né? No review. Foi um filme que... Daria muito mais certo o estilo narrativo dele se você lesse um livro sobre o Homem de Aço. Eu acho que em alguns momentos ficou um pouco parado, o filme comprometeu pela dinâmica, né, pelo ritmo dele. Mas eu acho que em termos de roteiro foi forte, mas ao mesmo tempo comprometeu porque para a linguagem cinematográfica não ficou muito bacana. Ficou um pouco cansativo em algumas partes. Então, ele é longo? Ele é longo, excessivamente longo. Mas ele compensa muito na parte final com as cenas de luta meio forçadas também. Você até comparou com o Dragon Ball? Sim, né? Não, e não fui o único que comparei, né? Eu vi em mais lugares comparando com lutas de Dragon Ball Z. Isso aí já vale a pena também, né? As cenas Cara, são boas. Pois é, pra quem gosta de filme de ação, acho que vale, né? Agora, pra quem quer ver algum filme, é mais fã dos primeiros filmes do Superman, que é o primeiro e o segundo que o pessoal gosta muito, acho que o filme de roteiro é muito mais forte que o terceiro e o quarto dele, por exemplo. Vai ser decepcionar um pouquinho. E o Zod, ficou interessante até a parte que ele começou a ficar um pouco caricato. Mas eu gosto do ator, eu acho que ele interpretou um Zod mais ou menos interessante. Embora. Zod não é aquele. Aquele cara que fez Boardwalk Empire, que é o já agente da proibição da DC, tá lá, não sei o quê. Parece que é o mesmo cara. Cara, eu acho que sim. Eu vi o Boardwalk Empire, acho que até o episódio 5, se não me engano. Mas não lembro de ter visto ele, mas pode ser que sim. É. Porque eu, no trailer, porque só o trailer, é o mesmo cara, assim. E o Boardwalk Empire também é uma série muito. Muito boa. Não, quem gosta concordo. De gangster aí é. Tá na terceira temporada já, né? Terminou a terceira agora, né? Uhum. Agora não sei quando vai começar a quarta, né? Não sei nem se vai ter. Então, e por sua vez, né? Agora, falando sobre o Wolverine, é engraçado porque eu achei muita semelhança entre esse filme com o filme anterior, que o pessoal desceu, né? Porrada no filme anterior. É, muito mais sangrento, só que achei as tramas muito confusas, sabe? Você não sabia. Ficou aquela coisa. Aquela conspiração esquisita. Entendeu? Tipo, assim, achei que o filme não engrenou muito bem. Agora, o que realmente me chamou a atenção foi a cena pós-crédito. Né? Como cena pós-crédito. Não, se eu falar, vai ser um spoiler. Eu mostrarei o vídeo. Ah, você. Cara, vai demorar mesmo. Eu farei mais, eu mostrarei o vídeo ao senhor Luiz Berg. Agora sim, no meio do podcast? Não, depois do podcast. Mas aí depois do podcast ninguém vai saber o que eu achei, mano. Como é que vai fazer? Não, depois você comenta, cara. Você vai ter a oportunidade de ir no próximo podcast. Ah, mas eu já esqueci. Exatamente. Ah, mas aí você tem que ser educado, meu cara. Tem que ser educado? Não, você tem que ser educado. Tem que me educar. A não esquecer. A não esquecer, exatamente. Tá ligado que eu preciso lembrar disso também. Pode ser. É, eu já falei. Isso é o problema das pessoas que não têm memória assim muito forte, né? Não, eu tenho memória. Só que ela é seletiva. Ah, entendi. Entendi. Tá certo. Tudo bem. Você vê que, pelo menos, a memória do. Tu já levanta pela primeira vez a placa, né? Indicando que estamos na metade do tempo. Pra parte do filme. O diretor? O diretor. Ah, você não cumprimentou ele, né? Não cumprimentei. Não. O diretor, ele não chegou muito bem hoje, né? Não, ele tá meio. É, mas eu deixei ele pra lá porque. Alterado. Né? Vai que ele responda alguma coisa no meio do podcast, né? Exatamente. Se a graça dele é ficar quieto. Né? Só. Você acha isso? Você acha que deveria falar alguma coisa? Não sabe? Eu nunca vi diretor aparecer em lugar nenhum, cara. Só nos créditos. Pois é, eu também não. É uma figura de bastidores, né? Então. Eu também não. Mas só finalizando com esses filmes do mês de julho, teve alguns bem interessantes, como aquele Truque de Mestre, né? Eu acho que falava de ladrões que faziam mágica, alguma coisa do tipo, né? O Cavaleiro Solitário do Johnny Depp, que eu não vi muitas críticas sobre ele, mas eu fiquei altamente interessado em dar uma olhada. Eu preciso ver se consigo ver esses dois filmes e depois postar pelo menos um artigo, que eram os filmes que eu iria comentar além do Homem de Aço e o Wolverine, o Imortal. O Wolverine Imortal que ainda está no cinema. E acho que até Superman, Homem de Aço também está. Eu acho que sim. Superman e Homem de Aço está passando mais de um mês no cinema. Talvez, então, completou já. É, uma coisa inédita. Você recomenda ver no cinema, Homem de Aço? Se você gosta do Homem de Aço, né? Mas assim, tem que entender que o filme tem a sua. Se eu quero ver ritmo, um bom filme, posso ir lá assistir. Ah, por que não? Eu vou ver ele. O que você considera um bom filme? Prende atenção, que seja interessante. Então, ele prende atenção até alguns momentos, depois ele fica meio disperso. O Wolverine. Wolverine. Você não recomenda? Eu recomendo pela cena pós-crédito. Só mas por aquilo? Você, mas se você vai ver aqui, de repente você até pode não querer ver o filme por já ter visto a cena pós-crédito. Pode ser. Que é a cena que eu gritei puta que pariu no cinema. Você acha isso bonito? Eu acho. Você gritou, puta que pariu. É, e o legal que tava com a minha namorada, ela não entendeu nada. É, eu só um lance. Porque ela não sabe o que quer dizer puta e o que e o pariu? Ela não sabe o que eu vi na tela. Ah, ela não tava com você? Ela tava, mas ela não entende muito bem. O X-Men. Ela não conhece. Tomara que ela não ouça o podcast. Né? Não, acho que não. Bom, vamos agora falar sobre seriados, né? Seriados que a gente tá tendo uma bela pausa, em geral, nos Estados Unidos. Provavelmente começa em setembro a começar algumas séries. E das novas tem três que eu tenho interesse em acompanhar. Uma delas é a Agents of S.H.I.E.L.D. E, bom, das séries que eu ando acompanhando, a maioria vai começar em outubro. Porque é extensamente longa essa espera da retomada da série dos Estados Unidos. Eu acho um absurdo ter que esperar tanto tempo. Quase 5 meses, né? Isso é. Eu acho que ele dá um gostinho de quero mais, né? Eu acho que o tédio de você acompanhar todos os episódios acaba deixando a série meio monótona, você não acha? Mais ou menos, eu acho que essa espera é interessante, porque quando tá. Quando começam os seriados, você se acostuma a ver os seriados. Aí depois quando para, você fica meio nervoso, né? Não tem nada pra assistir, aquele mais chato. Por exemplo, Game of Thrones eu acho uma tortura. Game of Thrones é uma tortura, porque demora muito pra passar e são só 10 episódios. Mas tudo bem que a hora que passa você delicia os episódios, né? Você olha daquela maneira. É quase um seriado gourmet, né? Quase, né? Bom. Quase. E depois eu vou fazer um comentário do Game of Thrones, que eu achei que tava pensando. Se eu lembrar, né? Se me lembra, né? Caímos da parte do se lembrar de novo, tá vendo? Bom, falando sobre Fallen Skies. Fallen Skies que eu acompanhei até o episódio 8. Os temores que eu tinha sobre o personagem do John Pope, daquele anti-herói que é ruim, depois fica bonzinho, etc. Eu acho que caiu um pouco. Ele realmente tá mostrando a personalidade dele de forma mais coesa. Ele não tá mais... tendo que virar botas tão gigantes na, ou forçações de barra, né, tão gigantes no roteiro para tornar ele um personagem aceitável. E o Tom Mason, que é o protagonista, para mim é um dos personagens que está tendo o maior desenvolvimento desde a primeira temporada. Eu achei isso, eu gosto muito do personagem do Tom Mason. E o episódio, assim, a série em si, essa terceira temporada, eu não achei que teve tanta ação, embora muita gente morreu. Mas ficou muito aquela queda, aquela disputa de bastidores, né? Tanto para ver o que vai fazer com os aliens, como é que vai voltar a ter domínio na Terra. Ah, mata todo. Pois é, é o que estão tentando, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. E eles estão tendo ajuda agora de outros aliens, né, que são os Vong, que querem estranhamente retirar os alienígenas que estão lá dentro. Não falo exatamente porquê, mas querem retirar. Estão construindo uma arma muito mais poderosa do que a arma nuclear que os humanos têm. E acompanharemos o desfecho, que provavelmente comentarei no mês de agosto agora, a season finale e o review da terceira temporada, que está já terminando, acho. Acho que passou o último episódio a semana passada, preciso dar uma olhada. Mas é uma série que é incrível, Steven Spielberg consegue ter uma visão, um faro gigantesco para essas coisas do espaço em geral, né? Acho que ele tem uma mão gigante. Não, eu acho que ele é ET. Você acha que ele é ET? Eu acho que ele é ET. Desde o ET que eu só faço filme de ET, cara. O que filme que ele fez, mais? Não tá assistindo o Midiás Terceiro Grafo dele? Todo dele, ó. Isso aí, não, mas é velho, né? É velho. Isso é velho, Mas faz tempo já. Ruim. Não. Alguém falou pra mim? Não sei se você falou. Tá pondo palavras na minha boca. Você falou que é velho como se fosse uma coisa... Tá querendo só você falar? Até agora foi um monólogo bagunçinho. Tá querendo só você falar, mano? Não falei que é velho, pô. Foi que é velho, mas foi que é ruim. E você, Prato, você gosta de combater os alienígenas? Nunca combati nenhum, cara, então eu não posso dar uma opinião sobre isso. Eu acho que... Tá aqui o diretor, ó, dá um jeito. Não, mas espera aí, como que é? O diretor subiu a placa de 1 minuto e não subiu a de 5 minutos. Subiu sim. Isso aí, subiu? Subiu. Ah, é? Tem que ser fazer justiça, né, cara, subiu. Eu não vi. Poxa vida. Bom, falaremos agora sobre Hannibal. O diretor... Ele aparentou estar zangado comigo, né? Mas pô, você acena então pra mim a hora que você for mostrar a placa de novo, tá? Ele realmente ficou bravo. Segue o jogo, segue, né? Segue o jogo. Falando sobre Hannibal agora, teremos aqui ao meu lado o Luiz Beck, que acompanhou os 2 primeiros episódios de Hannibal. Eu consegui terminar a série, e é uma série impressionante, uma série gigantesca. Eu acho que a segunda temporada... Não, gigantesca do termo, assim, a história é muito intrigante. Uma história que prende a atenção. Você sentiu isso nos 2 primeiros episódios, né, Luiz? Ah, cara, parece dos 2 episódios que eu li, mas eu tô tão acostumado com ler que fala ali direto. O Hannibal, né, o Dr. Lecter, parece que ele é o mestre do joguinho, né, cara? Ele tá... Só puxando as cordas. No final do primeiro episódio, ó, spoiler! No final do primeiro episódio, ele dá uma dica muito forte de que ele tá querendo mesmo é ver o que que se o Will tá. Que ele faz, que ele é capaz. Sim. Né? Porque No final, quando ele liga pro cara lá, ele fala, ó, mano, tô vindo te pegar. E o cara fica... fica loucão lá, não sei. Devia saber que era o cara. Às vezes, depois eles falaram no próximo episódio que ele o cara devia estar matando as meninas com alguém. Uhum. O cara tinha ajuda, então... Mas explica quem é depois. Eu imagino que sim. Depois eu vou explicar. E não é quem você pensa. Eu imagino. Você imagina? Eu imagino que seja o Lecter. Não. Então tá bom. Já brochei. Já brochou? Não, mas ele faz mais coisas, cara. Não imagino. Ele faz mais coisas que faz com que faz jus ao nome dele. Mas o que eu acho interessante é que o ator, ele consegue, ao mesmo tempo ficar muito frio nas cenas, né? Que a gente tava conversando agora há pouco. Ele dá uns indícios de que ele realmente se preocupa em algumas cenas. Se preocupa com algumas pessoas que possam, de repente, revelar alguma coisa sobre ele. Ele dá alguns indícios, assim, com o olhar dele. Sabe que ele vai piscando, depois ele volta. Ah, não sei. Ele é muito fingido, cara. Pois é. Tudo que ele fala... Às vezes até essa expressão de nossa, vai dar merda, não, mas é que seja tá. Fingido mas também. Mas aí que tá. Ninguém percebe isso. É uma coisa muito sutil que ele faz. Que você realmente vê através da personalidade dele. É só o psicopata pra ver mesmo, né? Pois é, de repente, né? Bom, Hannibal volta em 2014. É uma série também muito curta, teve 3 episódios. Mas eu acho que foi na medida. Talvez se tivesse mais, ficaria muito extenso, ficaria uma coisa meio chata de acompanhar, porque talvez não teria tanta trama assim pra abordar. Mas todos os episódios, assim, das tramas que foram abordadas em cada um deles, teve que ser falado, cara. E olha, cada morte, cada atentado, cada manipulação desse alto querido protagonista, que é uma coisa que você fica de boca aberta. E eu fiquei interessado em voltar a ver os 3 primeiros filmes da franquia do Hannibal, que é o Silêncio de Inocência, que eu joguei faz um bom tempo. Uhum. Hannibal e Dragão Vermelho, que em tese é meio que a temática da série, né? Que fala mais entre o Hannibal e o Graham. E ambos estiveram na Comic Con, inclusive, mostrando mais da temporada. Mas é bom, do que eu vi, parece uma boa série. É um tema já bem saturado, né? Já teve filme, já teve um monte de coisa. É, pois é. Eu tive essa preocupação quando eu comecei a ver. Preocupação de novo. De novo esse cara, não é possível. Mas você vê que tem o que falar, cara. Tem. Estão descobrindo. Você vai assistir o Hannibal? Eu assisti o Hannibal, Fallen Skies. E por que não começou a ver Fallen Skies? Não tem nenhum motivo relevante, né? Eu não comecei. Vou começar. Você estava culpado pelo desenho, né? Mas é isso, é música, outras coisas, né? Sim. Prático que um dia acompanhará o nosso diretor de podcast em suas aventuras. Será, cara? Ele está guardando tempo pra isso, né? A gente vê isso depois, né? Diretor? Bom, aproveitando que estou falando com o Rodrigo Frasch, Rodrigo Frasch agora irá nos... Como não tivemos muito álbum lançado no mês de julho, aliás, tivemos, né? Já deixei aqui meus contamentos, porque a Ana Carolina lançou o álbum dela em julho. E o que você achou? Não consegui ver. Mas Rodrigo Frati, né, deveria ter comentado sobre o álbum da Ana Carolina. É. Você gosta? Você acha mesmo que devia ter comentado sobre o álbum da Ana Carolina? Ué, estamos falando sobre músicas diversas, não é só rock and roll. Ué. Não, isso foi dito no começo, que eu falo de você, né? Então, só rock and roll? É, mas esse universo do rock, do pop ali, mais próximo. Pobre Ana Carolina. Isso tudo bem, Rodrigo Frasch. Então, na verdade, você ia comentar um pouco da cena, né? O que vocês acham atualmente, como você vê o rock? Acho que morreu? Como muita gente fala, não? Ah, não morreu. Enquanto tiver cabeludo por aí, não morreu, não. Mas é que tá, a gente precisa definir, eu acho que o que realmente quer dizer morreu o rock? Não, sempre existiu uma... Você fala da essência do rock? Não, na grande mídia, na televisão, no rádio, o rock morreu faz muito tempo. Pra essa pessoa, o rock morreu. O rock agora é um negócio muito underground. Ele sai da questão do mainstream pra cá. Saiu completamente do mainstream, né, e voltou pro porão, exatamente. Como era nos anos 60 e 70. É, pode ser. Pode ser de repente, mas... Eu acho que... Então, mas eu acho que a divulgação do rock, pelo menos em São Paulo, pra da Rádio Rock 89, que eu acho que voltou a dar um pouco mais de referência a quem realmente não, a quem realmente gostava do rock, mas acompanhava outras áreas porque não tinha muita opção. Nenhuma, né, na verdade. Né? Então, eu acho... cara, até onde eu sei, o cara que curte rock e não tem rádio de rock, o cara não escuta rádio. Eu mesmo. Eu em Sorocaba, rádio, em Sorocaba agora a gente tem uma rádio que toca rock. E que eu só agora, de vez em quando, eu não tinha vontade de pegar um carro. É a Fox Rock. Fox Rock. Eu pegava o carro pra ir em algum lugar e não ligava o rádio, porque sabia que não ia tocar, tá tocando nada de bom. E que eles tocam? Rock clássico? Ah, eles tocam de tudo, cara. Tocam de lançamento? Cajó, que todo, assim, tudo tem lançamento, né? Todo mês tem. Nível mundial, cara. Eles... Nacional também. Nacional também. Especialmente nacional. O que tava faltando, tem, né? Muita banda da região de São Paulo, ali de Santo André, Vespas Mandarinas, eu acho. Vespas Mandarinas. Tá aumentando aí a... Selvagem, Em Busca de Lei. Shows, mas porque tá sendo divulgado pela rádio. E até então você não tinha dom de você saber, né? Novas bandas nacionais. Então, dessa banda, por exemplo, tocaram duas músicas já na rádio. Tá anunciando. Então, tudo, assim, tem... Aliás, eu acho que... De sábado tem uma hora ou duas horas que eles tocam só em bandas que o pessoal não conhece, de bandas que estão emergindo aí. Isso é bem interessante, jogada, né? Bem interessante. Que dá visibilidade a essas coisas. Com certeza. É o que faltava. Então, são bandas disso, com qualidade. Não, e além disso, ano 2003, né? A gente tem aí o show do Black Sabbath para acontecer, o show do Iron Maiden. O Rock in Rio. Você colocando em São Paulo, né? Para o Monsters of Rock. Monsters of Rock. Entendeu? Que vai ter só um dia, só Slipknot, Korn e Limp Bizkit. Só isso, um dia só. Pô, se tirar o Limp Bizkit, dá uma vontade de mim. Se tirar o Limp Bizkit, me dá uma vontade de mim. Cuidado que ele foi no Limp Bizkit, hein, mano? Eu sei. Você sabe. Você vê que ele fala isso só pra me irritar, né? Não falo só pra irritar, não. Porque eu não gosto mesmo. Não gosto do Limp Bizkit. Nenhum, nada. Eu gosto que ele tira assim meio... Skitista. Não. Charlie Brown. Porque o Slipknot Bisco é meio Charlie Brown, né? Da americana. Não, nem curto comparar, cara, porque é bem diferente dos dois. Eles têm uma estética visual parecida, igual. Eu concordo. O diretor concorda com você, aparentemente, né? Acho que sim. Então, mas o show do Iron Maiden é um show que eu gostaria de ir. Eu também gostaria de ver o show do Iron Maiden. Gostaria de ver o do Black Sabbath. O Black Sabbath vai abrir, acho que agora essa semana, cara. A segunda. Vai ter um show adicional do Black Sabbath. Já tinha acabado os ingressos. Sim, né? Esgotou totalmente. E vai voltar. Vai voltar, não vai ter o show. Um outro show do Black Sabbath. É aquela história, né? Tem que ir antes que o cara morra. Se bem que eu já vi o Ozzy, né? Eu também já vi o Ozzy, né? Mesmo assim, todo show do Ozzy agora a potência. É aquela. O potencial de ser o último é muito grande. Não, cara, mas eu tô mais preocupado com o AC/DC, cara. AC/DC, qualquer momento pode ser. Exatamente, cara. O AC/DC, ele tá completando 40 anos esse ano e não teve nenhuma notícia de turnê comemorativa ou de DVD. Ano que vem, talvez. Não, de nada, né? O AC/DC tá bem apagadinho. Se AC/DC parou em 2009, se voltar pro Brasil, eu vou tirar um dia pra ir, né? Pra lá onde estiver vendendo ingresso e comprar. Eu tentei comprar pela internet aquela vez, não consegui. Acabou muito rápido. Tentei, né? Comprar por telefone, não. Também não consegui. E eu fui. Ixi. Ou não. Por que não? Não sei. Você não gosta de gente? Não, eu gosto. Não a ponto de pagar um... dar um rim pra ir no show, mas eu gosto. O que seria dar um rim? Ah, cara, é demais, muito caro, né, mano? Porque o preço show do ingresso no Brasil hoje, é tudo muito caro, velho. É proibitivo, quase. Eu diria até que internacional não, mas não só internacional, mas o nacional também ainda não fica muito caro. Tá ficando caro em Sorocaba. Em São Paulo também. Cara, o Raimundos 8K é 50 conto, primeiro lote, velho. Pra você ter uma ideia, a minha namorada gosta de roupa nova, não tem nada a ver com Rock in Rio. Como não, cara? Você acha que o Rock and Roll tem alguma coisa? Pra não ter a ver com o Rock and Roll, é o formato da banda. Pode ser. Mas então, eu paguei quase R$100, cara. Por ingresso. O mês inteiro, né? Tá com roupa nova. Na Nacional, você já começa. Roupa nova não é Rock and Roll só, cara. Uma puta banda, não, cara. Eles tocam muito. Tanto que eu paguei. Os caras tocam muito, tanto que eu paguei. Eu vou. E nós fomos a show do Roupa Nova. Sim. Não, eu fui já também. Você foi também? Fui. Você gosta de Roupa Nova? Eu não gosto, cara. Não é assim, ai, que vontade louca. Você cantava as músicas, né? Não, mas tipo, minha mãe adora. Ela queria muito ir, aí minha mãe queria ir também. Aí teve um tio louco que resolveu pagar pra todo mundo. E a gente, então vamos. Bora lá. Mas, Nossa, nossa, que vontade de escutar Roupa Nova, não tenho nem. Mas é bom, é uma banda boa. Eles são muito. É o romanticismo, né? Você é muito meloso, cara. Mas a parte de arranjo musical, eles são muito fortes. Eu gosto exatamente da letra. Principalmente a questão da combinação vocal, né? É. São bem. Tem muita harmonia vocal. Coiso, né? São três vozes? São seis vozes. Ah, seis? Todo mundo canta. Todo mundo canta. Na verdade, assim, quem canta mais é o gordinho, né? O Paulinho e o batera. E os outros acompanham na segunda voz. Bom. A gente poderia tentar fazer uma farinha de alguma música de Paulo, tentar me cantar. Pra ver se a gente tem a mesma harmonia vocal aqui? É, você acha? Eu acho que não. Não. Você não também não tem, né? Você não podia ter te dado uma ideia pior, Agostinho. Assim. Eu não tô tomando água aqui, eu tô tentando começar a cair umas. É, essa sala agora tá batizada. Pra encerrar, cara, essas bandas mais antigas, eu vejo elas estão retornando muito à sua essência, principalmente as setentistas, viu? Tipo? O Kiss. Eles não estão arriscando. Black Sabbath, Deep Purple, não sei o que. O único que não mantém a sua essência setentista é o Aerosmith. Em volta. Na verdade, o disco do Aerosmith mais 60 ele foi muito coeso. Ele foi muito coeso, né? Uhum. Ele atirou pra tudo quanto é lado. Interessante que o disco do Sinobo Darwish ele meio que dá início de que eles têm que ir pra uma coisa meio assim. Só você só vai essa entrar em outra dimensão do álbum e tal, aí você começa a ouvir e fica louco, você tá entendendo assim. É. Interessante. Mas é eu não achei muito legal, mas em relação às outras bandas você nota esse retorno. A essência, você tem isso, assim. Mas você acha que isso é uma coisa boa? Que preserva a essência da banda? Eu acho que sim. Eu acho que também não tem onde você tentar buscar novas influências, né, cara? Seria. Por marketing seria muito arriscado pra banda, né? Uhum. Que nem aconteceu algumas vezes, com o Metallica, que aconteceu ali, ó. Foi crachado, né? Então as bandas elas não arriscam muito mesmo. Ah, cara, eu nem considero ser negro mais, né? Ah, é? Por mim, pula direto do Black Album pro Death Magnetic. É que se você lembra... se você lembra, assim... Salvo umas músicas ali do Load, do Reload, do Garage. Algumas músicas. Sem Anger você pula mesmo. Pula direto pro Death Magnetic. Death Magnetic é bom. Se você acompanha a linha histórica da banda, ela realmente estoura. É engraçado que muita gente desce pau nesse Death Magnetic. Não, é bom. Eu acho que é porque tem muitos fãs, muito cabeça de vento. Divide opiniões? Você acha que tem fãs do Saint Anger que tipo... Não, ninguém, assim... Não, eu acho que não tem fãs do Saint Anger. Não tem fãs do Saint Anger, não sei meu primo. Agora, meu primo gostou do Saint Anger, cara. Ah, é? Ele prefere o Death Magnetic. Mas agora, em relação ao Death... eu não sei, cara, qual... Tem gente que acha que a voz do James Hetfield já não tava compatível com o som, mas... Inclusive, Metallica, eu tava vendo que esse mês de agosto vai lançar um DVD, né? Vai. Metallica, não sei se é em agosto, mas eles vão lançar um DVD tá meio... Com um clipe meio histórico, um clipe meio estranho, assim, meio maluco. Metallica e também virar pra cá, né? Cara, que eu tô querendo Rock in Rio numa noite bem interessante, né? E você ia acompanhar. Claro! Pô, vai tocar ele, vai tocar Alice in Chains, Sepultura. E não tem nada a ver, né, mas... falando de rock, teremos show do Papa Roach. Teremos show do Offspring. Sim, Papa Roach, sim. Ou será que setembro? Não, acho que é setembro. É. Então, esse mês. O Offspring vem em outubro pra cá. Ele vai tocar no Rock in Rio, né? Mas o Offspring eu teria vontade, viu? Mas eu não vejo. Na verdade, minha prioridade agora é Iron Maiden, cara. Para depois a Black Sabbath. Depois o Monster of Rock, então até chegar no Offspring ainda tem tempo. Você não foi assistir a bandinha lá, né, que você coloquei? Qual bandinha? Você tava afim de ver o Paramore? Não fui. Paramore tocou em Curitiba e só. Esse continua fazendo mais dois shows esse mês. Não fui. Eu gosto do Paramore. Você gosta também do Paramore? Você não, acha? Acho que não. Acho eu bonitinha, não gosto, mas não. Não, é mulher que canta. É mulher que canta. Ela não é bonita, nada, não. Nada cara, contra, não, cara. Não, falei se a voz é bonita. Falei que era bonita. Não, eu não gosto daquele timbre. É muito, sei lá. Eu acho estranho mulher cantando mais. Vai parecer preconceituoso, machista, mas sei lá, acho que não combina. Do Evanescence você não gosta? Principalmente do Evanescence, cara. Ah, é? Puta merda. Diretor do Evanescence, cara. O Evanescence é um problema, cara. Porque ela tem que cantar bem, mas a banda não é tão boa. Mas também mudou sempre, né? Ela sempre vai lá e demite os caras. As músicas são muito estranhas, sei lá, cara. Eu não gosto do Evanescence, não. Bom, passaremos agora para animes, então. de Flash. O único anime, né, que a gente tá precisando desesperadamente, né, de pessoas que falam de anime. Sim, sim, não, então, esse mês eu lançarei review sobre o Sword Art Online, primeira temporada, porque da primeira pra segunda tem algumas diferenças que eu achei gritantes, e eu gostei muito da primeira temporada, já adianto por aí. Mas me incomodou alguns detalhes da segunda temporada, que depois vou comentar nos reviews. Mas houve espaço de lançamento entre elas? Ou... acho que não. Não. Acho que não. Há quem diga que a segunda temporada não é o fim do anime, tem mais ainda por vir. Não terminei ainda a segunda temporada, falta 5 episódios. Mas veremos. Veremos onde teremos essa continuação. Mas Frati estava na sua saga Marvel. Eu tava vendo as adaptações da Marvel, né? São 4, né? Eu vi agora o Blade, que foi o último. Na cooperação, né? Entre a Marvel Entertainment e a Madhouse Studios. É. Madhouse que fez o Death Note. Uhum. O Blade, ele mantém a mesma qualidade de traço dos outros. Fantástico. Só que em questão de história, ele é bem superior aos outros animes da Marvel. Ele é um personagem bem construído, né? Ele tem seus conflitos internos. O que move ele a caçar os vampiros é a vingança em relação à morte da mãe dele, né? Atacada pelo vampiro de quatro presas, que é o Deacon Frost, o vilão da história. Mas ao mesmo tempo ele tem uma questão moral na caça aos vampiros, que é proteger a raça humana. Certo. E manter sua sanidade, que ele fala o tempo todo, né? Não cair pro lado sombrio do vampirismo. Uhum. O ponto alto do anime é esse. Outro ponto alto que eu achei do anime foi não ficar centralizado no Japão. Ele vai pro Japão atrás de pistas do assassino da mãe, né? O Deacon Frost, que é uma organização, a Existence. E, diferente dos outros animes, não fica centralizado somente no Japão. No Japão ele vai pra Filipinas, Vietnã, Sumatra... Estados Unidos ele não vai? Não, fica no Sudeste Asiático. Ah, tá. Tailândia, Laos, por aí vai. Outro ponto legal são os vampiros dos folclores locais que ele enfrenta. Não é o vampiro clássico europeu, né? Esses vampiros, eles são modificados geneticamente pelo Deacon Frost, que é um personagem, mas ele é meio caricato, né? Aquele típico vilão que sofreu, né? O filho dele é morto pelos vampiros, ele vai... Também ele se transforma para se vingar. Uhum. Mas aí ele se perde no meio da vingança, né? Fica totalmente sombrio. Uhum. Daí mostra três frentes de combate, né? Do Blade, o Deacon Frost e os Puro Sangue. E também o Deacon Frost combate os Puro Sangue e o Blade. O Blade, ao contrário dos filmes, ele não é contra todos. 100% fodão. Ele, no, nos combates, os combates não são muito bem elaborados, só o combate final. Uhum. Os combates são bem superficiais, mas assim, ele apanha nos três primeiros encontros com o Frost, ele leva um cacete, né? O Frost, ele apanha também do um vampiro Puro Sangue, que acompanha alguns episódios. Só no final que ele daí se fortalece o suficiente pra enfrentar o... A caracterização do personagem Blade nos filmes é muito mais ligado, vinculado também ao ator. É o Wesley Snipes, exatamente. Eu já vi algumas histórias do Blade da Marvel, já vi inclusive uma que ele enfrenta o Drácula, e ele é batido muito facilmente pelo Drácula. Até ridiculamente, o ator ele é batido. No... E no filme dele, não. Não, ele enfrenta de igual pega, pra igual. Não é bem de igual pra igual, mas é um pega interessante. É, mesmo nível ali, né, cara? E nesses últimos anos, né, a Marvel deu um foco a mais para a história de vampiros. Então, introduziu o Drácula, introduziu o Blade, começou a colocar junto, sei lá, com os X-Men. Tem até uma história dos X-Men que foi focada em vampiros. Que o Wolverine vira um vampiro. Wolverine vira um vampiro? Assim, não só ele, mas alguns personagens dos X-Men viram vampiros. Como teve aquela febre também de mortos-vivos, e teve aqueles zumbis da Marvel, também teve a parte de vampiros, né? Da Marvel. Eu acompanhei essa parte dos X-Men, foi uma história bacana. Teve o Drácula no meio dessa história, por que me parece, mas funcionou bem. E eu gosto quando coloco esses elementos naturais nas histórias da Marvel, seja lá de outra... Qual universo seja? Qual universo possa ser. DC eu nunca vi, né? A única coisa que eu vejo sobrenatural da DC é o João Constantino, que pra mim é uma baita história também. Também. Eu gosto das HQs do João Constantino, mas a Marvel tem essa queda, né? Tá? Consegue meio que equilibrar. Coisas, né? Exatamente. O Wolverine já aparece nesse anime. Você falou. dá uma ponta no sétimo episódio. Dá uma bela ponta. E é relevante? Ele ajuda mais do que o Ciclope com ele? Ajuda, cara. Ele, ajuda. Ele ajuda, inclusive, a dar um fim no puro sangue. É? É. O Blade sozinho não conseguiu enfrentar. Achei que faltou um pouquinho. Acho que uma luta entre eles ali seria legalzinho. Pelo menos no início. Os meninos do Blade? É. É, mas acho que... Bom, é. E o Mutante, que era um dos adversários do Wolverine no anime dele, é um dos adversários do Blade nesse também. É o Kyo. Que tem os mesmos poderes do Wolverine, só que em vez de garra, são uma espada, né, que ele libera ali. Uhum. E aí é revelado que eles foram alunos do mesmo mestre, em Dojo. Inclusive, os espadachim. Tanto isso fala do Wolverine, eu lembro de novo do filme. Meu Deus. O que fizeram os samurais de prata no filme? Cagaram, né? Ah, o que fizeram os samurais de prata? Virou praticamente um Transformers. Mas tudo bem. Eu acho que, eu repito, digo, né? Eu acho que uma história simples é muito melhor do que uma história de viravoltas. Que se perde. Imensas, né? Que se perde. E você invocar a tecnologia de uma forma que descaracteriza o personagem totalmente. É um absurdo. Enfim. É nossa, absurdo isso. Ele não tem opinião, tá bom. Entre os quatro animes da Marvel, eu só recomendo esse. 12 episódios. Anime não é muito minha praia. Você não gosta de vampiro? Então, vampiro é a mesma história do Hannibal Lecter, né, cara? Saturou, né, velho? Não, não acho. Eu acho que sempre é algo explorado. Vampiro e zumbi, eu acho que tá... Não, zumbi eu acho que sim. Mas zumbi eu nunca... Não, ele sempre inventa alguma coisa nova e a gente acaba consumindo, sim, né, por assim dizer, mas... Não, tá, vampiro, tá saturado, gosto. Tá. Hoje tá, no fórmula de sucesso, quero fazer alguma coisa, vampiro. Ou zumbi, né? Ou zumbi, é. Forma usada é exaustão hoje em dia. Próximo tópico. Tá certo. Bom, vamos tentar puxar então a parte dos zumbis, falar do... Se você consegue fazer um versus livro do Guerra Mundial Z que você assistiu, né? Eu li. Que você leu com o filme que você assistiu. Uma comparação entre eles? É, o que você acha que funcionou no livro, não funcionou, no livro que não funcionaria? Não, o livro, o filme, o formato do livro não daria pra você adaptar, né? Porque o formato ele foi feito através de entrevista. Né? O agente da ONU sem nome ele vai entrevistando diversas pessoas sobre o evento. Então, pelo que eu entendi, esse esquema, né, que você mencionou da Mundial Z, do formato do livro, etc. Tem muito a ver com o livro, sei lá, do Drácula. Você compara tipo, o livro do Drácula com a comparação do filme. O livro do Drácula é inteiramente do diário, acho que do noivo da... O noivo da moça que o Drácula gosta, que eu lembro agora o nome do personagem. Mas tem muito aquele formato de diário. Aquele formato de diário. Isso. É, segue acho que mesmo estilo, será? É, sim. Não é um formato narrativo, né? Através dos relatos, ele vai construindo todo o cenário e todas as relações dos 10 anos que foram. Sim. Foi o período da Guerra Mundial Z. O que tem no livro e tem no filme é o personagem, né? Que é o agente da ONU, embora com funções diferentes. É uma exploração geográfica maior. Ele vai pra Coreia, ele vai pra Israel. E no livro também, né? São entrevistadas pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da China, Israel, Índia. Por aí fora. São esses dois elementos, na verdade, em comum. Tá. Aí o resto inteiro, a narrativa é totalmente diferente. O resto é diferente. Mas tem o mesmo final? Não tem. Não tem? Não tem. Os zumbis também são diferentes. É o zumbi clássico no livro, né? Tem problema de locomoção. É, fica gemendo e tal. Tá. Enquanto os zumbis do filme, eles correm. Eles têm mais aquele famoso filme. Zumbis Madrugada dos Mortos. É, o do livro. Tá. O do... Não, os Madrugada dos Mortos correm? Acho que não. Não, o do Extermínio eles correm. O do Extermínio, sim. Que ali o Extermínio não pega pra capar, né? Eu lembrei muito do Extermínio nesse filme, só que sem a quantidade de sangue, né? Foi um filme bem limpo, né, se for ver, né? Ó, zumbi, Guerra Mundial Z. Foi, absolutamente. Totalmente limpo, até estranhei, cara. Não, foi totalmente diferente também. Achei que funcionou legal. Funcionou bem bacana. Foi, eu achei legal também. O livro eu achei fantástico. E você, Luiz? Acompanhou o Filhos do Éden, né? Continuação da... Eu me forcei a ler o Filhos do Éden, digamos assim. Porque, né, ao contrário da batalha do... Ao contrário da batalha do Apocalipse, né? O que é um livro mais dinâmico, assim, né? Um livro mais focado na história. E o Filhos do Eren não, ele foca no, nos personagens, é o desenvolvimento dos personagens. Só que aí que tá, o autor, né, o Eduardo Spohr, focou demais nos personagens e a primeira metade do livro fica... Maçante, fica muito, meio chato, assim. Então eu fui me forçando a ler o que deu, aí chegou na metade, eles descobrem o que realmente eles têm que fazer. Sim. Aí surge um objetivo, aí, bom, aí você lê, né? Porque eles vão atrás de uma coisa. E aí o livro fica bom. Aí fica interessante e tal. Que eles têm que ir no final, no meio, na metade do livro eles descobrem que tem um objetivo. E que eles precisam destruir um portal pro rio Oceanos, que é um rio que cruza as dimensões mental, astral, escambau, que tem lá nos planos do etéreo, que os anjos vivem, né? Que tá separado do nosso plano físico. E que as ordens, as hostes de Miguel queriam usar esse rio Oceanos para chegar no lugar onde Gabriel tá e acabar com a guerra do céu. Aí tem uma turma que é do lado de Miguel, tem uma turma que é do lado do Gabriel, e os dois chegam lá e dá uma briga, tá com rosto, arrebenta tudo, né? Fica legal. Mas a primeira metade do livro eu joguei. Sério? Ele tem dor pra ler. A profundidade do Otário do Apocalipse? Não. Cenários até? Não. Ele é mais o personagem, como o personagem se descobre no meio da história, entendeu? No Filhos do Éden a história é auxiliar, vamos dizer assim. Certo. Bom, bacana. E você vai continuar na saga do Vou continuar no Dark Spore, mas não nesse mês. Esse mês agora eu vou ler o Wild Cards. Que isso? Wild Cards é um livro já de muito tempo atrás. Uhum. Foi editado pelo George R. R. Martin, mas foi escrito por vários autores. Eu acho que eu vi esse livro na Foi escrito por vários autores. É um cenário pós-apocalíptico, que depois da Segunda Guerra, os caras caem um alienígena na Terra com um vírus, que eles chamam de vírus Wildcard. Né? Que, né, pelo menos no livro que eu peguei, eles traduziram por carta selvagem. Quando o Wildcard, na verdade, é o Coringa. É o vírus Coringa, porque é um vírus que eles não sabem o que o vírus vai fazer. E o vírus ou mata a pessoa ou dá poderes pra ela. Então é muito. Jogado. Não, é muito interessante. O livro é bem corrido, assim, o ritmo do livro, das coisas não acontecendo é bem corrido. Não é lotado de flashback, é bem, bem interessante. Eu comecei a ler essa semana, ainda não tenho muito o que falar, mas já agradou. Ah. O senhor está mais empolgado a ler do que Filhos do Éden. Sim. É a leitura bem mais agradável, né? Rapidinho acaba, né? Não sei se não rapidinho, porque o livro é grande, mas vamos ver aí quanto. Bom, bacana. É, para finalizar, falando sobre os eventos então, no mês de julho, excepcionalmente desse podcast de julho, porque tivemos diversos eventos, então vamos dar uma estendida maior. Que não teve de música e vai ter de evento. Opa! Pelo menos três esse mês aqui balançaram cenários mundial, diria que da cidade de Sorocaba e talvez até de São Paulo, né? O Anime Friends, o Game Arts e o Comic Con 2013. E por qual que a gente começa? Eu acho que é do regional pro global. Regional pro global? É do menor pro maior. Tá, Game Arts, dos mesmos organizadores do Anime Arts, que vai pra 10ª edição agora em outubro, né? Eu acho que eles acertaram a mão por ter escolhido o ano. O colégio foi um local relativamente comportou bem, né, a estrutura. Embora eu acho que ficou muito destoado a parte do palco principal, ficou o som misturado com o público. Não, som em ginásio sempre fica ruim. Não, então, mas além disso, a parte das entrevistas onde estava o nosso amigo Gustavo Bocardi fazendo a mediação, né, com o pessoal que era da parte de game, né, os assim, só que tinha sido entrevistado, né, por ele lá, eu acho que ficou muito bacana essa parte. Eu acho que são muita gente, acabou tipo, destoando um pouco. Os próprios convidados lá dentro ficavam meio conversando entre si, não ficavam prestando atenção no que ele estava falando, entendeu? Mas eu acho que ele teve muito bem, embora, né, teve todas essas falhas técnicas, eu acho que ele teve muito bem. Eu conversei com ele, ele estava 30 horas sem dormir, de ansiedade, né, com o evento, com as coisas que ia acontecer. Tava realmente bem abaladão assim, mas o cara é gente boa. Vamos ver se a gente consegue ter mais artigos dele, né, no blog. Todos os artigos deles têm uma qualidade gigante. E voltando ao evento, né, tivemos as salas de RPG, em que cada uma tinha um tema. O Dungeons and Dragons, os Vampiros, até a turma que estava lá de Vampiro, né, fazendo o projeto principal de vamos fazer Vampiros, mas com o cenário de Sorocaba, sabe? Então meio que assim, uma coisa bem regional, né? Foi bem criativo dessa parte. E os stands não comprometeu, mas ao mesmo tempo também mostrou grandes descontos, preço padrão. Do padrão pro alto. Como no próprio Anime Friends também, eu achei que teve esse problema. Você vê muita coisa lá que estava em promoção, mas mesmo preço que você encontra em loja. Ainda vale mais a pena comprar pela internet. Promoção estilo Black Friday. Uma semana antes a loja aumenta o preço descontão. Mas a mesma Black Friday, se você procurar direito, você encontra umas coisas interessantes na Black Friday. Um dia você vai encontrar um desconto também gigante, mas sei lá, uns 25% sim, não. Conseguir procurar legal. 25% é um desconto gigante. Pá. Mas o foco não era esse, era só uma piada, era só pra você rir, não era pra você explicar. Volta pro evento, você tá se perdendo. Eu não gosto de rir. Você tá se perdendo, Bicho, não importa. Eu levo muito a sério essa parte de desconto. Opa! Black Friday, se eu ver alguma coisa lá que não esteja aqui com desconto verdadeiro, eu denuncio. Que isso? Então vai, evento, Anime Friends. Ok. Luiz é uma pessoa muito ansiosa. Não, eu fiz uma piada pra você. Ah, é verdade, Black Friday foi ruim. Você é muito ansioso. Ponto, voltamos ao Anime Friends. Não, você se perde na história, cara. E me lembra que eu tava lá trabalhando, né? Aí comecei a conversar pelo Luiz, pelo Google Talk. Não é nem mais o Google Talk, né? É, o Google Talk. Mas pô, não tem problema aqui. Comprou o Google Talk. Não, ninguém comprou. Quem que vai comprar Google? Não, sei lá. Google que compra os outros, pô. Não, sei lá, mas falaram que Google adaptou um programa pro Google Talk. Eu acredito. Então o Google Talk continua. Conversando lá com o Luiz e tal. Aí o Luiz, o meu domínio, né, do blog, né, blog é Blogspot. Aí o Luiz, porque eu tenho domínio faz tempo, só que eu falei, não, cara, vamos colocar a partir de agosto, né. Não, cara, tem que colocar já, não sei o quê. Aí ele falou assim, coloca o de administrador lá que eu quero fazer um teste. Aí eu coloquei ele de administrador. Aí eu fui ver e colocou. Eu falei, tá, cara, agora volta. Por quê? Eu falei, cara, porque eu falei pra colocar só em agosto. Não, porque eu já tô pagando, não sei o quê, blá. Foi lá e colocou. E como ele virou administrador, ele acabou fazendo também, né, a passada, né, do blogger pro WordPress. E do WordPress estamos no Dreamhost, hospedados, isso. A gente tá usando a plataforma WordPress dentro de um servidor que eu então contratei lá. Então vocês estão ouvindo esse podcast, estamos, né, com domínio. E pelo WordPress, para subir o WordPress, embora a gente não defina o layout ainda, né? Vamos mudar. Graças ao ansioso Luiz Berg. Ele tem a alcunha de Luiz Berg. Agora falou certo. Agora sim. Mas voltando, o Anime Friends, eu cheguei muito tarde no evento. Eu cheguei meados de 5h30, mais ou menos. Meados de 5h30, era 5h15. Por aí. Não, acho que um pouco mais. 5h30, 5h06. Não faço 5h30, coloco mais meia hora. Nem igual você marcou as 2 horas o podcast e a gente começou a gravar as 3, né? Não, mas isso não foi só pra minha culpa. Não, tô falando que culpa é sua. Foi só pra minha culpa, mas, enfim. Cheguei lá, não consegui ver as apresentações que eu queria ver da parte de música, né? Embora eu já ouvi. Que cantor que era? Não era o Nobuo Yamada. Era outro cara que tinha cantado a versão japonesa do Saint Seiya na parte do santuário. Não é a parte inicial, é a parte de finalização, quando acaba o episódio. Aquela música eu achei sensacional, cara, ao vivo. Mas foi só também que eu tive disso daí. A parte de stands me decepcionei porque não tinha nada em promoção e muito poucas coisas. Eu não vi muitos animes para serem vendidos. Não sei se de repente o pessoal tá lá em cima por causa de piratas. Será que é alguma coisa de pirata não pode ser vendido em eventos? Tem alguma coisa do tipo? Será? Alguma lei agora? O pirata não pode vender em lugar nenhum, né? Então, mas vendia no Anime Friends. Não sei. Vendia em grandes stands, inclusive. Agora não pode mais. Lembro. Mas assim, não, já não podia, acho que agora resolveram fiscalizar, né? Resolveram fiscalizar, a galera ficou com medo. Tá em cima agora, então. E podia ser feito no campo de Marte, né? Os atores subiram do campo de Marte, ou parte dela. Em termos de estrutura, foi gigantesca, não teve problemas, tanto na parte de audição O som tava perfeito, tava totalmente ao ar livre, né? Em verdadeiro live. Né? E junto ao Anime Friends a gente teve um evento de, da parte do Japão, um evento que era, mas tipo uma feira japonesa no meio ali. E a hora que a gente tava quase acabando já a feira japonesa. Então vocês perdoem esse blogueiro que eu falo, porque chegou realmente atrasado o evento. Mas embora dos pontos positivos, né? Que eu acho que resgatou aquela mística do pessoal jogar RPG, jogar videogame, se integrar, entendeu? Conversar entre si e tal. É, não teve muitas atrações no nível da parte comercial. Se bem que muita gente também não se importa muito com isso. Só eu me importo em comprar com ele. Um consumidor capitalista. É, não se preocupa com comprar as coisas, não. Eu baixo. Eu baixo muito na internet. Não, não, mas caneca você não baixa. Ah, não. Acessórios você não baixa. Não, mas eu também não sou, não gosto muito dessas coisas. Sim. Causando acessórios de desenho, essas coisas, não tem. É, então tá bom. Bom, agora vamos à Comic Con. Pra gente encerrarmos aqui já. Estourando o tempo aqui. Comic Con 2013, que teve diversas coisas. Diversas notícias. Né? Muitas notícias, né? Vamos começar por dia. Na quinta-feira, a gente teve o painel do Ender's Game, que era o disseminador, com o Harrison Ford. Teve aquela polêmica, né? Assim, de falar da causa gay, etc. Que ele é totalmente contra a causa gay. Tivemos Divergente, que é um filme muito parecido com a temática do Ender's Game. É, alguém que está acompanhando a pós-produção desses dois filmes? Não, e a despedida do Dexter, a gente teve na quinta-feira também. Vai acabar. Não, já acabou, né? Já acabou. Mas assim, o elenco foi lá para se despedir. Tipo, tchau, obrigado. Obrigado, cara. E eu não acompanhei Dexter, você não entendeu isso? Não tenho interesse em acompanhar? Mesmo Dexter sendo muito semelhante. Semelhante ao Hannibal. É, será? Não, chega um céu, mas o Killer. É um serial killer, né? Que trabalha na polícia investigando, né? Exatamente. Serial killer. Pelo menos não é tão ruim quanto. Quer dizer, ruim também não tem de vista. Bom, vamos comparar sexta-feira. Sexta-feira a gente tem coisas interessantes. Painel da Sony Pictures. Robocop. Foi o trailer do Robocop, de José Padilha. Trailer esse que chamou muita atenção no evento lá. Foi muito pela movimentação, né, do... É, a gente esteve aqui acompanhando pelo Omelete, né, com o Tom. Esteve um brasileiro que disse que o filme se espelha muito na realidade, tanto da sociedade americana, né, sistema do porte de armas, etc. Mas é um filme muito real, muito realístico. Tem aquela mitologia do estilo do próprio filme. O filme anterior também não tinha, né? Não era muito surreal. Era um filme, né? Era um futurismo. Futuro, assim, bem. Era bem futurista, mas. Nada. É. Nada pós-apocalíptico, né? Mas assim, era pessimista, né? Violência urbana, nível de estratosférico e tal. Sim, sim. E Padilha, como sempre, né? Do seu ar da graça. Apresentaram pra ele sobre o governamento civil. Sobre a nascida do arsenal futurista, que poderia ser feito de armas, que poderia, de repente, ameaçar a sociedade, né? E deixou bem claro que a tecnologia não é algo ruim por si só, ela é usada por humanos. A arma não atira sozinha, já diria. Eu não sei se eu já disse isso. Então, foi o mesmo que tem que morrer, o desafio. Ó, que filme que lembrar. Caramba. A arma não atira sozinha, você não deve ter medo da arma, sim do homem que dispara a arma. Mas eu acho que você não dando meios para disparar a arma já é um meio de você. Ah, a própria arma, né? É, cara, você acha que a arma foi feita só pra matar gente, é isso? Ou foi feita com um fim definido, assim? Cara, eu acho que não é um plano B contra uma zona alienígena, por exemplo. A arma é combate, né, cara? Pois é, mas pra combate, o que você combate em? Combate seu inimigo. Pois é. Seja ele humano ou não. Mas geralmente é humano, né? Geralmente é humano. Geralmente não, sempre foi humano. Se for um panorama, não, se for um panorama realístico, geralmente. Ah, não, no começo, não. As armas foram inventadas pra caçar. Pra caçar. Pra caçar. E pra se defender de outros grupos. Então já começa ali, né? Bom, tivemos o painel do espetacular Homem-Aranha 2. O filme que foi mais criticado, o blockbuster mais criticado que foi o 1. O primeiro, né? A gente odiou, eu não consegui ver o 1 até agora. Você conseguiu ver? Não? Conseguiu, Brecht? Eu vi. Você viu? E realmente é ruim? Primeiro? Eu não achei tão ruim com isso. Não? Não. Achei o Peter Parker também, mas. Enganão, etc. Descoladão, né? Não tão idiota. Né? Então, enfim. O ator mostrou o desejo dele, já tinha visto em outra entrevista, né? Mas lá quando ele deixou bem aberto que ele gostaria de participar dos Vingadores. Ele gostaria de ver o Aranha nos Vingadores. O Aranha nos Vingadores. Vingadores que terá Agents of S.H.I.E.L.D., que também teve o painel Agents of S.H.I.E.L.D. Na sexta-feira. Poderá ou não ter algumas participações, né? De heróis, né? Eu acho. Não os Gnolls. Mas é que tá. A temática do Agents of S.H.I.E.L.D. é muito mais mostrar a rotina dos agentes da S.H.I.E.L.D., né? Sim. Tudo bem que eles também se intercalam muito com a parte dos heróis, mas eu acho que seria bem foco. Talvez são menções terão, né? Sim, como o próprio agente Coulson, né? Que volta à vida agora. Na verdade, acho que ele nunca morreu. Foi uma farsa, né? Forjaram a morte dele nos Vingadores. Mas ele volta aí pra série, né? E aparentemente com um grande destaque, cara. Eu queria ver também o Samuel L. Jackson. Pelo menos em alguns episódios, assim. Seria interessante, né? Sim. O personagem, o Phil. Mas assim, pelo que eu vi, né, da cena vindo na Omelete, o piloto faz um ótimo trabalho em explicar como a gente conseguiu sobreviver, né, nos Vingadores. Tem muitas referências da temática dos heróis da Marvel na série, que já é esperado. Na verdade, a gente sempre pensa assim, a série não tá ali por tá, né? Tem alguma jogada, né? Tem que ter algum planejamento ali. O que é bacana. Porque há muito tempo a gente não via um planejamento tão grande quanto a Marvel pintada. A Marvel deu show, cara, exatamente. Chamando muita atenção. Chamou mesmo. E é uma coisa que... Porque não é Marvel mais, né, cara? É a Disney. Sim. Então, mas o que veremos... Não, mas não é só da Disney. Quando você pega um filme pra você, sei lá, interpretar a linguagem dos quadrinhos, você pensa só em dinheiro. Mas você não pensa em como você vai chamar a atenção das pessoas, né? Então, porque antes tinha outros estúdios, né, cara? A Disney... Sim. Caiu na mão da Disney e o negócio não vira só filme. Sim. Aí tá, é toda montagem pra vira chegar no toda uma franquia, um porque merchandising. Porque se você levar em conta, por exemplo, as HQs mesmo da Marvel, tem muita história que, às vezes, tem uma saga que não tá exatamente uma revista, tipo, por exemplo, sei lá, Guerra Civil, né, que foi uma saga mais gigante da Marvel. Ela não tinha só, tinha uma revista também da Guerra Civil, que aconteceu os eventos, tipo, revisão, né, da Guerra Civil. Mas acontecia coisas importantes na revista do Wolverine, sobre a Guerra Civil. Acontecia coisas importantes sobre a revista do Homem-Aranha, do Demolidor, entendeu? Dos X-Men. Então, é coeso a história. Né? Tem continuação, tem aquela coisa que leva, tem um link, né, de uma revista pra outra. E você não vê isso nos filmes. Então você acompanhar, tipo, sei lá, no filme do Hulk, você vê tipo, o Hulk, Capitão, né, América congelado no final do, né, do, não, foi o pós-crédito. O Hulk? É o incrível Hulk. Ah, o segundo não foi Stark que apareceu conversar com o general? Foi essa cena, pós-crédito. Ah, é verdade. Não. Foi o primeiro link, né, do Vingadores. Qual foi que o Capitão América apareceu? Depois teve o Homem de Ferro 2, foi do martelo do Thor, né, que aparece. Sim. Pós-link, do Thor foi o Loki. Sim, mas teve o Tesseract. Mas teve um que aparece. Não me lembro o cara do Capitão América congelado. Bom, antes do filme do Capitão América. Não vou lembrar agora. Mas é interessante ter essa relação, né? Esse agora, com a série, sim, é uma coisa que meio que deixa concreto essa que vem aí também. Tivemos o painel do Game of Thrones, novamente o painel mais aguardado por todos. O painel teve algumas atrações do tipo Peter Dinklage falando muito bem de Charlie Dance, que faz o papai dele, Tyrion Lannister. Aliás, né, depois eu vou tentar comentar isso na primeira temporada, algumas curiosidades do Game of Thrones. Charlie Dance fez muitos papéis em filmes, cara. Ah, e muitos vilões, cara, interessante, né? Fez vilões do Menino Rapidinho Dourado, fez o vilão do Último Grande Herói, interessante, cara, bom ator, bacana. E nesse painel do Game of Thrones apareceu o Jason Momoa, fez o... Tá terrível lembrar os nomes, cara. Dr. Ack lá, o... Khal Drogo. Khal Drogo chegou lá. Né? Mandou um beijo pra todo mundo, deu um beijo na Emilia Clarke, esperto. Mas isso durou 15 segundos, mas foi um atrativo do painel do Game of Thrones. Falaram basicamente sobre a terceira temporada, que está por vir ainda na quarta temporada. E os personagens que morreram na terceira temporada deram adeus ao Comic Con. E tivemos o painel da Universal, com Kick-Ass 2. Kick-Ass 2, cara. Kick-Ass 2, que está sendo um filme... Será mais aguardados? Você não gosta do que é isso? Não sei nem o que é. Você não sabe o que é? Não. Você deveria ver, senhor Lucas. Deveria. Esse é um filme muito legal, cara. É que eu tenho vários problemas de agenda. Uma comédia sangrenta, né? Depois eu vou colocar o trailer. Tem vários problemas de agenda. Eu sei. Eu entendo. Todos nós temos, cara. Todos nós temos. E passamos agora para sábado, né? Sábado tivemos o Painel da Marvel. O Painel da Marvel tem 1 milhão de coisas. Painel, né? Da Marvel, né? Com as polêmicas do trailer do Thor 2, O Mundo Sombrio. Ah, foi um trailer devastador. Parece ser um filme bem intenso, né? Um trailer devastador. A promessa do Capitão América 2 também é um filme tenso, né? Um filme. Sim, e o elenco do Thor 2 não estava lá. Verdade. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, né? Estão na segunda semana de filmagem na época. É pro ano que vem, né, esse filme, né? É. Passaram o trailer. Nada do Benício Del Toro no trailer, por enquanto. Uhum. É. E claro, a gente teve também as revelações dos Vingadores. É o Tron. Pois é, e não teremos. E não são. Thanos. Thanos. Me agradou. Falar Thanatos, não é verdade? Thanos. Thanatos? Thanos, né? Do Cavaleiro, né, cara? Thanos. Pois é, Thanos, né? Thanos não estará no segundo filme. Esse te desagradou ou não? Não, desagradou, eu gostei. O Tron. Eu acho que o Thanos aparecer no terceiro filme, uhum, pode ser que a Marvel consiga fazer a melhor trilogia de filmes. Com o Thanos como vilão no terceiro. Com o Thanos como vilão no terceiro. Porque, tipo assim, ele apareceu no final do primeiro, tá lá. Não quer dizer que ele vai aparecer no segundo. É, não quer dizer. Ele meio que está fazendo meio que a jogada dele pra aparecer no terceiro. Eu achei uma jogada bacana da Marvel. E claro, chocou todo mundo, porque eu não tava esperando que, né, contratasse um ator pra viver o Thanos. Mas não. Sim, O Tron será o grande vilão. Então, teremos Feiticeiro Escarlate, teremos Mercúrio no filme. Serão outros heróis, né? Não, teremos os mesmos. Mesmos e mais. Teremos mais os outros. Feiticeiro Escarlate e Mercúrio é. Sim. Você já acompanha Vingadores? Também não. Você não gosta de Vingadores? Não existe, né? Não, eu acho interessante, cara, mas só não acompanho. Você prefere mais os X-Men? Os X-Men também teve o Painel da Fox. Esse próximo filme parece ser bem interessante, né? Assim, David Best. Sim, teremos o Peter Dinklage como vilão, né? Uhum. O Oliver Trask, criador dos Sentinelas. É, divulgaram também o trailer. Ainda não consegui ver o trailer, mas só do que falaram do trailer. É um filme gigante. Eu diria, eu ouso dizer, que o próximo filme dos X-Men, se X-Men Days of Future Past, será um Império Contra-Ataca dos X-Men. Do filme dos X-Men. Será? Será. Será um filme... Claro, mas se conseguirem, né... É, arrumar o roteiro pra... Tipo, a minha expectativa tá muito grande, né? É, sim, sim. Esse é o problema de expectativas grandes. Você pode se decepcionar grandemente. Desse tipo, né? Nada mais sobre... alto, maior o tombo, né? É. E no painel tivemos a simpatia do Ian McClain, né? Sempre muito amoroso com todos. E Hugh Jackman também. Hugh Jackman. Esteve lá, além de ter ido no painel do Wolverine Imortal, que estava na Saco Con, estranhei. Já tinha estreado o filme dele, né? Será que foi divulgar o filme? E além dele, tivemos 300. Um novo 300, né? Um novo 300. Rodrigo Santoro volta. Foi lá na Comic Con apresentar o trailer. Ganhando destaque, né, no cenário mundial. Teremos um Xerxes antes e depois ele virar aquele Xerxes. Então, andrógeno. Aquela coisa. Aquela coisa. Você gostou do Xerxes, do Santoro? Especialmente dele falando? Ah, não, ele falando ficou ruim, vai. A voz que botaram nele foi sacanagem. Mas eu gostei, deu bem a impressão de tipo, ah, eu sou foda, meio genérico. E o Leônidas lá naquela, ah, não é. É. Não, então, e desse filme, né, vai aparecer, vai mostrar o que aconteceu pra ele se tornar, né? Meu Deus. Morre. Acho que vai meio que intercalar o futuro e o passado. Vai mostrar a morte do pai dele, da na primeira invasão à Grécia. E ele cabeludo, né? Foi o que falaram no trailer. Com barba. Com barba. Será que a gente vê a transformação dele? E além dele, isso, né? De tudo isso, a gente teve o painel do Gravidade, que é um filme novo do Alfonso Cuarón. Eu destaquei ele porque muita gente teve um grande impacto pelo trailer dele. Isso foi uma coisa, em termos de sci-fi, nunca antes vista, cara. Em termos de jogada de câmera. Então... Aguardarei com prazer esse Gravidade. Eu não sei quando estreia, não vi a data de estreia do Gravidade, mas temos review dele no blog. Mais um filme aí, pra estreia. E também temos o painel do Superman e Batman. Esse é o... Que será o próximo filme do Superman. 2015, né? Esse é... Juntos? Homem de Aço 2. É, o Batman estará no Homem de Aço 2. Expectativas, Luiz? Você que gosta do Superman e do Batman? Não, eu gosto do Batman. O Superman, sei lá, acho ele muito escoteiro. É. É muito certinho. Não faz sentido, né? Pelo menos no filme mostra que faz sentido. Ele sofre de bullying no fundo dele, né? Superman. E ele não pode contra-atacar. Interessante. Que ele fala, o pai dele fala, se você contra-atacar, você mata os moleques. Exatamente. É, então é uma boa pra ensinar pro filho, né, cara? É. Uma boa pra ensinar esse pro filho. Esse filme, tem o pessoal falando da mesma estratégia da Warner de criar vários links pra um futuro filme da Liga pois da Justiça. Pois é. E você sabe por quê? Tem um profissional que era da Marvel que está levando a experiência pra parte da DC. Que tava precisando desesperadamente. Sim, né? Porque tratava, como eu te falei, tratava um filme como uma coisa isolada. É. Não tentava integrar o universo. O universo, né? Em si. Então, mas agora integrando, também não sei se os dois vão funcionar em tela, espero que funcione. Espero que ambos tenham a mesma importância, porque tem de, sabe, geralmente tem de um apagar o outro. Não foi o que aconteceu nos Vingadores. Mas a tendência é que um acaba apagando. Pode o outro. Acontecer, né? É. Não teremos o Batman do Christian Bale. Será um outro ator. Infelizmente, será um outro ator. Por que, infelizmente? Não gosto do Christian Bale? Eu gosto do Christian Bale. Falei infelizmente. Ah, infelizmente. Eu gostaria de ter o Batman. Você engoliu o Win, falou só o infelizmente. Não, eu gostaria de ter o Batman do Dark Knight com o Superman do Zack Snyder. Né? Mas não teremos. Infelizmente. Ah, eu queria que fosse o Michael Keaton. Você queria? Nossa. Se queria que fosse Michael Keaton e descobrisse que o Coringa envelheceu e virou o Jack Nicholson. O Jack Nicholson, isso. O Jack Nicholson que revelou em reportagens, né? Que ele ficou triste em ter chamado cara, ele pro Coringa. Cara, mas foi o pior, né? Batman, cara. Pior Batman. Batman pior, Robin? Não, qual o pior ator pior que fez ator, o Batman, cara? George Clooney. Ah, cara, eu acho que o pior foi o Val Kilmer, cara. Você acha que o Val Kilmer foi? Val Kilmer foi muito ruim, cara. Sério? E o Val Kilmer já é ruim sozinho, né? É. O único filme bom dele que eu assisti é aquele O Santo, que ninguém mais assistiu também. Eu vi partes do filme. Eu vi partes também. Que é razoável até, mas o Val Kilmer de Batman ficou muito ruim. O Val Kilmer todos os filmes, cara. Tem aquele Som da Escuridão, cara, com ele, com o Michael Douglas, né? Tem o Vanilla Sky, cara. Vanilla Sky, não é muito bom. Ele faz o psicólogo do Tom Cruise. Ah, cara. Tá. Mas todos os filmes eu não consigo lembrar agora, cara. Mas o Val Kilmer é bem conhecido. Eu nunca prestei atenção nesse ator, na verdade. Não sei que ele fez o George Clooney também é ruim, não, mas o próprio George Clooney confessou, né? E que me desculpa pro Santos, a gente fez um filme de merda e tal, mas... Fazer o quê? Me falar, entendeu? Ele até propôs tentar erguer a franquia, né? Tá feito, eu enchi meu rabo de dinheiro, fiz um filme de merda, desculpa. Segue em frente, mas... Interessante é o elenco do Sebastian, né? O Batman Home? É. Tem ele, tem o Chris O'Donnell, tem a... O Arnold Schwarzenegger. O Robin, né? É o Robin. Tem o Arnold Schwarzenegger. Tem a Emma Thurman. Emma Thurman. Ele é interessante. Pena que fica um filme... Mas é o que acontece quando ele não se aposta no roteiro, né? É sempre isso. O elenco não compra o filme. Embora um bom elenco, um bom roteiro, com uma boa direção, pode trazer um Oscar. Não temos heróis. Mas... Bom, finalizamos então aqui o podcast? Sim. Alguma coisa a comentar, Audi? Tem uma previsão pra agosto? Sol? Xamã. Bom, o Luiz já falou que ele quer comentar sobre o Wild Card, né? Eu falei sobre o Wild Card. E eu prometo que seguirei fielmente, né, os filmes que estiver estreando, porque eu terei esse tempo pra falar dos filmes, não terei mais nenhuma série pra falar. Provavelmente no próximo podcast não teremos a série, né, a parte das séries. Poderemos ter só para falar das séries antigas. Mas enquanto não voltar a série, né, das séries nos Estados Unidos, a gente fica sem ter muito o que falar da parte de séries. O que iremos emendar, né, na parte de filmes e de outras partes mais que tiverem o que ser comentado. Novamente, a gente agradece por você ter ouvido até aqui. Se você conseguiu ouvir, né? O Wisberg. Então você terminou a água aí, Wisberg? Terminei. Terminei a minha também. Você é fraco, assim. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado. Bom, e é isso. A gente termina aqui com o nosso até logo. Teremos o podcast especial do Game of Thrones, primeira temporada, esse mês. Será gravado meados, acho que do mês de Mais pro fim mesmo? Pro começo? Provavelmente mais pro fim. Provavelmente mais pro fim. Talvez eu tenha alguns eventos aí, eu acho que não. Mas a gente, nós gravaremos em agosto. O fato é isso. E como você deve estar ouvindo o podcast, ou virá próximo ao Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais. O diretor do podcast relevou a importância de falar sobre o Dia dos Pais. Então, você que é pai, você que está para ser um pai, você que pretende ser um pai. Você que tem pai. Você que tem pai. Né? E você que também não tem pai, ou não sabe quem é o pai e tal. Tem uma figura paterna. Porque há casos, viu? Eu já um dia perguntei pra um amigo meu o que ele ia comprar pro Dia dos Pais, falei que eu sabia quem era o pai dele. Choquei. Feliz Dia dos Pais a todos. Blog Soronerds. Até a próxima e muito obrigado de novo.